Às vezes me belisco pra ver se ela é real. Tanta beleza numa mulher só não pode ser normal. E só pode ser amor algo tão grande assim. Penso tanto nela que às vezes esqueço de mim. Sua foto na minha parede, seu cheiro na minha roupa. Traz à memória o beijo que ela deu na minha boca. Sua risada espontânea, seu abraço de repente. Eu te amo, o que ela disse ainda ecoa na minha mente. Só de poder te olhar e ver o quanto é bela já motivo bastante pra eu querer casar com ela e passar a vida toda do seu lado. Poder sempre te proteger e me sentir abraçado. A quem me dera se todos os meus dias fossem assim. Beija ela, ela dizer, você se aproveitou de mim. Ah, como adoro esses momentos com ela, é tão da hora. E quando o assunto flui, dá vontade de não ir embora. A gente sai, ela comenta, o dia passa rapidão. Me olha apaixonada e eu beijo a sua mão. Tô indo embora e ela diz, eu te amo, meu neguinho. Me puxa pela camisa e diz mais 5 minutinhos. Ela seduz com um sorriso, me prende sem perceber. É só ela falar o que quer que eu faço tudo acontecer. Com ela fico tranquilo e consigo encontrar a paz. E a cada dia que passa me apaixono um pouco mais. Ela seduz com um sorriso, me prende sem perceber. É só ela falar o que quer que eu faço tudo acontecer. Com ela fico tranquilo e consigo encontrar a paz. E a cada dia que passa me apaixono um pouco mais. Ela já acorda linda, sabe como seduzir. Pra mim é inspiração de todos os MC. Ela me liga meia-noite pra saber se eu tô bem. Me fala coisas bonitas, eu falo pra ela também. Ela tá sempre me ajudando em tudo que vou fazer. Não reclama se eu ando de Havaiana nos rolê. Ela me ensina, mas também gosta de aprender. E até nas coisas mais bestas ela consegue me entender. Os cara me zoa, dá risada, fala que eu tô amarrado. Mas se for preso com ela, sei que eles não tão errados. Só existe uma explicação pra tudo ser assim. Quando Deus fez ela, sei que ele fez pensando em mim. Ela deita no meu peito, me chama de meu amor. Faz manha, fala baixinho e eu chamo ela de flor. Ela conta uma piada e eu zoo no ensejo. Só pra poder me desculpa e encher ela de beijo. Até hoje agradeço a Deus por ser meu amigo. Uma mulher tão bela assim ainda querer ficar comigo. E me pergunto que bem que eu fiz pra merecer. Ainda não descobri, por isso vou deixando acontecer. Ela seduz com um sorriso, me prende sem perceber. É só ela falar o que quer que eu faço tudo acontecer. Com ela fico tranquilo e consigo encontrar a paz. E a cada dia que passa me apaixono um pouco mais. Ela seduz com um sorriso, me prende sem perceber. É só ela falar o que quer que eu faço tudo acontecer. Com ela fico tranquilo, eu consigo encontrar a paz. E a cada dia que passa me apaixono um pouco mais.